eu já fiz. Eu quero ser feliz, firmando minha raiz. E o lado bom me diz: Dito Beat, você é foda. Aquilo que eu já fiz, alguns livramentos à beira do fim. Quero ser feliz, família é a base tão perto de mim. Firmando minha raiz, a mente tão perto, sem lado ruim. E o lado bom me diz: caminho correto, não para neguinho. Aquilo que eu já fiz, alguns livramentos à beira do fim. Quero ser feliz, família é a base tão perto de mim. Firmando minha raiz, a mente tão perto, sem lado ruim. E o lado bom me diz: caminho correto, não para neguinho. Madrugada luto contra a bad, carburando a baga, mas a neura pede. Filho pega a bique, é sua quadrada, chassi no sistema, essa porra fede. É muita pressão, eles pregam ódio. O tempo não para, mostra o relógio. Meu rap é tão simples e é tudo óbvio. O papo em questão nunca foi o pódio. Grana é bom, quero ela sim. Através do som que parte de mim, Deus que deu o dom, lapidei, enfim. Orientação traz o norte a mim. Orgulhoso pela Ghetto Beats, e lá no começo eu tava também. Orgulhosamente a cada hit, André, eu me lançava, eu me saía bem. Invejosos que não admitem que a felicidade é o pouco que nós tem. A paz é bom, peço que pratique, pois sempre que faço isso me faz bem. Quantos rap já fizemos junto, mudamos de fase, foi evolução. Nós evoluindo, foi um voo lindo, isso fortalece o foco na missão. Vários shows nós colou por aí, o HD não me deixa mentir. São muitos sonhos pra nós dividir, fortalecer os que passou por aqui. Mas o foco desistir é pros fracos, estilhaçado. Resgatei cada caco brilhantemente, a olhares opacos. Não mostra seu inimigo, ponto fraco. Aquilo que eu já fiz, alguns livramentos à beira do fim. Quero ser feliz, família é a base tão perto de mim. Firmando minha raiz, a mente tão perto, sem lado ruim. E o lado bom me diz: caminho correto, não para neguinho. Aquilo que eu já fiz, alguns livramentos à beira do fim. Quero ser feliz, família é a base tão perto de mim. Firmando minha raiz, a mente tão perto, sem lado ruim. E o lado bom me diz: caminho correto, não para neguinho.